Enganjados, Afro Hood, Filosofia de Rua, original está em casa. Mata, não está previsto em lei. O real crime que mata, não está previsto em lei. O real crime que mata, não está previsto em lei. de ouvir o grupo Filosofia de Rua, com a participação poderosa dos manos Jimmy Lu e Xandão, o real crime que mata. E que crime é este que a lei não condena? Digam aí vocês, manos e manas. Do meu lado, falo sem medo de errar. O governo da supremacia branca, o racismo, miséria e fome, educação de segunda mão, desemprego de um lado e o emprego no tráfico como alternativa para manter cativa e minar nossa juventude, força do povo. Corrupção e imoralidade, a demoniocracia, Babilônia. Só truque, só fantasia, só dólar e pó na economia. Se liga então na parada, unidade e força, dignidade sem covardia, sem espaço pra hipocrisia. Paz só depois da verdade, justiça e harmonia. Filosofia de Rua, @pop.com.br. Mande um e-mail pros manos, dê seu alô. Ação Cial, vamos seguir em frente, mano. Um amor, um objetivo, um destino. Já Rastafari, eu segura, senhor DJ.